André Cedeiros, o Moral de Henrique Coala. E é mais um sucesso do Boteco dos Morenos. Aí, bebê, bebê. Parece que você não tá beijando como queria beijar. Não tá aproveitando como achou queria aproveitar. Porque tá me impedindo pra voltar. E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminhas? E você falava, falava que tinha. É isso que cê chama de voltar por cima. Cedeu, foi voltar por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, cedeu. Foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou, voltou. E pra cantar comigo, meu grande amigo Patrick Mendel. Boteco do Floreiro. Vem na pegada do Mineiro. Cadê suas amizades, seus esqueminhas? Você falava e falava que tinha. É isso que cê chama de voltar por cima. Cedeu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, lançou, cedeu, foi volta por baixo, amor. Cadê o melhor que eu? Cadê o melhor que eu? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Ferraz, cedeu, foi volta por baixo, amor. Ei, ei, você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Rodou, não achou? Voltou. Chama o Teco dos Marinos. Tamo junto, meu brother, Capa Ferraz. Avisa que estourou, RW. Valeu, Mendel. Diferenciado é acima da média.